Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem também, espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, não sei se os senhores estão cientes dos eventos recentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos, preferencialmente na cidade de Nova York, Maryland e Pensilvânia, na qual alguns ativistas, né, de causas minoritárias a favor das minorias foram mortos pelas mãos das minorias que eles defendem, né? E o perfil você já sabe, né, pessoal, das minorias. POC, né? E os lacradores, né, os esquerdistas em questão eram todos caucasianos, né, liberais e de classe média alta, né? Um que ficou bem famoso, cara, virou até notícia internacional, foi o caso do Ryan Thorson Carson, que é um ativista do BLM, né, do Black Lives Matter. Ele é um marxista, né? Se diz um marxista socialista orgulhoso, né? Inclusive a namorada dele, que é essa latrina aí da foto, né? Ela é uma marxista, né? Feminista, né? Essa foto que vocês estão vendo na tela foi tirada momentos antes dele ser executado por um POC. O vídeo é hilário, pessoal, da morte desse cara. Ele morreu de uma forma tão ridícula, mas tão ridícula, que é inacreditável. Parece cena de filme, sabe? Esse pessoal esquerdista é ridículo. Eles são ridículos, né? E eu vou colocar o vídeo aí pra vocês assistirem na tela, que é hilário, pessoal. Assim, eu ri muito. Tem uma parte lá que dá um tropeço, se arrebenta todo. Você vê, ele mesmo se auto-sabotou, tá ligado? E você vê, né? Esse pessoal esquerdista foi tão lobotomizado por essa cultura lacradora, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos de wokeness. Isso realmente, pessoal, é uma doença. É uma espécie de síndrome de Estocolmo 2.0, sabe? E você vê lá, o POC vai pra cima dele, dá na cara dele, em vez dele revidar, não, ele fica empurrando o POC, como vocês veem aí no vídeo, ele fica empurrando o POC e fica falando, tio, tio, tio, é longe, fique longe, longe. Aí o POC vai pra cima dele, né, aí ele sai correndo. Aí ele tropeça no banco de alumínio, pá, bate a canela e vai com a cara com tudo no banco. Pessoal, imagina. Você bater a canela num negócio de ferro deve doer pra caramba. Nossa, ali com certeza ele morreu ali. Sabe, o esquerdista se borrou todo ali na hora que bateu a canela. Aí ele cai no chão e o POC chega, né? E dá 4 facadas nele. Depois o POC volta pra dar um fatality, né? Do Mortal Kombat, dá uma bicuda na cara dele. E o engraçado é que a namorada feminista do esquerdista, né? Não fez nada, só ficou olhando lá, como de costume, né? Elas são inúteis, não servem pra porra nenhuma. Fica ela só olhando, aí o POC vai lá, embora. Aí ela olha pro Ryan, né? E pergunta, you okay, Ryan? You okay? Você está bem, Ryan? Você está bem? Tipo, pessoal, parecia cena de filme de sitcom americano. Essas séries de comédia, tipo Dois Homens e Meio. Cara, é surreal, sabe? Assim, é surreal. É hilário. Sabe? Esse pessoal esquerdista é hilário. Cara, eu não entendo como tem cuck servador, que ele não entendeu que é, o quão fácil é arregaçar com essa gente. O quão fraco eles são. Só que o problema do conservador é o que é a tolerância. O conservador, ele quer conservar a vida dos inimigos dele. Você vê, dentre eles mesmo lá, a esquerdalha dele, você vê, eles mesmos se exterminam entre eles. Você vê o POC falar, exterminou o esquerdista liberal branco, lixoso, tá ligado? Arregaçou com ele. E o mais hilário de tudo isso, pessoal, é que ela foi, né? A polícia chegou no local lá, pá, etc. Aí quando ela foi fazer lá o retrato falado, ela se recusou a falar pros policiais que o cara lá das imagens, como vocês podem ver claramente aí no vídeo, ele é negro, ele é POC. E ela chegou lá pros policiais e falou que ele era branco. Olha só, pessoal, o delírio dessa gente, sabe? O medo de ser chamado de racista, tá ligado? É isso aí, ó. E como eu disse anteriormente, é por isso, pessoal, que vocês estão querendo se desenvolver para ter um ser inútil desse do seu lado, que não tá por você, que não luta por você, né? É você que tem que lutar por ela. Foda-se, né? Esquerdista, vocês esperavam o quê? Mas a mulher, desculpa, a pessoa que menstrua de direita, conservadora, é do mesmo jeito da mulher esquerdista, tá? Desculpa, da massa marrom esquerdista, tá ligado? É igualzinho, igualzinho. Não tem diferença nenhuma, tá ligado? Por quê? O imperativo biológico delas, pessoal, é pragma, tá? O amor delas é pragma. O que é pragma? O amor da pessoa que menstrua é um amor egoísta, é um amor utilitarista. Ela não consegue se colocar no lugar do próximo, de se sacrificar pelo próximo, porque elas não têm o logos divino, elas não têm o ágape, né? Que é o amor sacrificial. O amor sacrificial, ele é algo genuinamente masculino. Ele é um amor masculino, de você se sacrificar pelos outros, se colocar no lugar do próximo. Tem inúmeros vídeos aqui no canal, né, que eu mostro de ocorridos na cidade de Nova York. O caso aí do Ryan foi na cidade de Nova York, na região do Brooklyn, que tá lá no metrô, né, a pessoa que menstrua, chega lá o traveco negro, né, pega lá a pessoa que menstrua pelo cabelo, a pessoa que menstrua fica pedindo socorro, tinha um monte de pessoa que menstrua em volta, um monte de pessoa que menstrua em volta, e no Twitter e nos canais conservadores, todo mundo culpando os homens, que os homens têm que ir lá pra defender uma pessoa que menstrua. Mas os homens não são pessoas que menstruam. A gente não menstrua, então a gente não deve nada a elas, tá ligado? Quem tem que proteger elas, prover e proteger elas, são outras pessoas que menstruam, porque é da mesma espécie que você e é da sua tribo. Então você tem que procurar a ajuda delas, né? Não é aquele papo de sororidade? Só que esse papo de sororidade, quando a vida delas está em risco, vai pro ralo, tá? Sororidade é só na hora de ferrar com o homem, tá ligado? Na hora de dar a vida para uma semelhante, elas não colocam a vida dela em risco por uma. Você entendeu? Um outro caso que ocorreu também recentemente, que é bem interessante, que eu acho que os senhores não ouviram falar, foi do caso da Laper, né? Pava Laper, que é uma feminista, né? Democrata, socialista, que é CEO da Icomep. Os senhores sabem o que é a Icomep? A Icomep é uma empresa de software americana, localizada em Baltimore. E essa Laper, essa pessoa que menstrua, a empresa dela tinha como função promover a diversidade, inclusão, equidade e igualdade, né? Essas lorotas, que a gente sabe que é um eufemismo, né? É um código para anti-white, né? Principalmente para anti-homens brancos, hétero, cristãos e conservadores, entendeu? É isso que significa quando você ouvir as palavras diversidade, inclusão, igualdade ou equidade, tá? É anti-white, né? E essa empresa dela fazia o um monitoramento das contratações de outras empresas e via o quadro de funcionários e checava quantas pessoas brancas tinham trabalhando nessa empresa, tá ligado? Quantas pessoas brancas e quantas mulheres tinham trabalhando na empresa. E se no quadro da empresa tinha muito homens brancos. Então ela ia lá, fazia um exposed dessa empresa, através da empresa dela, e rotulava a empresa de racista. A empresa, então, pressionada, né? Porque é uma empresa cocona e não quer perder clientes, porque vive numa cidade liberal, no caso Baltimore, em Maryland. A empresa ia lá e demitia os funcionários brancos, principalmente homens, e começava a contratar mulheres brancas no lugar desses homens, e demitia, né, uma parte do quadro dos funcionários, nesse caso homens brancos gays, para contratar homens negros, tá ligado? E algumas mulheres negras e transexuais. Né? Alguns homens transexuais, não mulheres transexuais, homens transexuais, né? Eu já mencionei isso, né, sobre a hostilidade transseletiva, né? Então, recentemente, ela voltando para casa, ela foi perseguida por esse rapaz aqui. Da foto que vocês veem, né? Esse rapaz branco, né? Muito branco, né? Esse rapaz, né? Ele é tão branco que parece albino, né? Então, esse rapaz branco aí da foto que vocês estão vendo, esse albino aí, ó, perseguiu ela até em casa. E ela, em vez de ligar pra polícia, tentou dialogar com o cara. Sabe o que o cara fez? O cara espancou ela, estuprou ela, depois cortou a cabeça dela fora. Ela poderia muito bem ter pegado o telefone celular, ligado pra polícia, sabe? Ter chamado socorro. Mas ela não quis fazer isso porque ela não queria ser racista, ela não queria ser discriminatória. E adivinha que esse cara aqui, pessoal, da foto que vocês estão vendo, ele pegou 30 anos de cadeia, mas saiu em 2011 após completar 11 anos de cadeia por assassinato. Vocês acham que é só no Brasil que é assim as coisas? Não, lá nos Estados Unidos tá tudo ruindo, pessoal. Os Estados Unidos vai quebrar, vai cair, vai colapsar. Já tá entrando, o regime americano tá colapsando. Eles já não estão conseguindo manter o sistema lá, tá ligado? Vai ter o mesmo destino de Roma, vai cair. Quem vai dominar o mundo vai ser o Império Russo, Chinês, Iraniano. Vai ser esse império que vai dominar o mundo agora, tá ligado? Porque os caras não estão querendo lacrar, os caras são baseados na realidade e não na superficialidade das ideias. Igual esse pessoalzinho lacrador wokeness que acha que pode mudar as pessoas, que acha que não existe determinismo biológico. Tá ligado? Que biologia não importa. Igual esse pessoal libertário, igual o Peter Schenck-Kraniev, que é um relativista cultural, relativista racial, né? Que acha que o que importa é o PIB. O que importa é o PIB aumentar, né? Conforme o PIB cresça e as pessoas consumam, não vai ter mais violência, né? O capitalismo resolve tudo. O cara não entende que a tradição vem antes do capitalismo. A cultura tá acima do capitalismo. Um outro caso também bastante interessante é de um cara chamado Josh Krueger. Krueger, pessoal, puta que pariu, né? O Josh Krueger, ele é um jornalista lá da Pensilvânia, né? E ele militava, né, a favor dos POC, né, do Black Lives Matter, etc. E esse Josh Krueger, ele era gay, né, homossexual, e ele era soropositivo, tinha HIV, pá, etc. Ele tava lá andando na rua, de boa, aí do nada um POC chegou, não foi com a cara dele, e deu um tiro no peito dele e ele morreu. Hilário, né, pessoal? Hilário, hilário. Quem imaginaria que isso acontecesse? Um outro caso também interessante foi acontecer na cidade de Minneapolis. Algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, em Minneapolis, que foi a cidade onde aquele drogado, vagabundo, filha da puta do George Floyd morreu, né? Que queime no inferno esse merda. Então, em Minneapolis tem uma senadora feminista, socialista, né, que defende as minorias oprimidas, que é de origem indiana, né, indiana, hindu, e ela, né, ela é a favor do defund police, né, desinvista dinheiro na polícia, a polícia é má, etc. Foda-se os policiais também, pessoal, quer que o pessoal vá a merda, mas é hilário ver essa gente, né, que fica defendendo, né, negócio de querer desarmar policial, que o policial tem que tomar no cu, né? Esse pessoal esquerdista, pá, que a polícia é racista e é opressora e blá blá blá, né? O que aconteceu com essa senadora? Essa senadora, ela tava no carro dela, indo para o gabinete dela, na cidade de Minneapolis, quando uns POCs bateram no carro dela e foram assaltar ela, né? Foram assaltar ela, inclusive eles tentaram violar ela sexualmente, eram 4 POCs da Somália, né? Foram todos identificados. Vou colocar a imagem da moça aí na tela pra vocês verem. Roubaram ela, roubaram celular, dinheiro, carteira, pai, etc. Ainda levaram o carro dela embora. E agrediram ela. Como vocês podem ver na foto aí, a imagem, né, dela, a cabeça toda cheia de sangue, pingando. Olha aí. Não foi o homem branco que foi arrebentar ela, foi o POC, que ela defende, né? Então, pessoal, a lição aqui pra vocês tirarem nesse vídeo é o seguinte. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos vai chegar no Brasil. Já tá chegando, tá? Já tá chegando. E esse pessoal esquerdista vai acabar sendo morto pelas pessoas que eles defendem, né? Pelos criminosos que eles defendem. Por exemplo, recentemente, né, teve aquela deputada, sei lá, do PSOL, acho que é não sei o que, Bonfim, que o irmão dela era médico e morreu lá no Rio de Janeiro. Lá, o pessoal do Comando Vermelho matou o irmão dela. O PSOL não defende bandido? O irmão dela foi morto pelos bandidos que ela defende. Tá vendo? Isso já tá respingando aqui no Brasil, né? E ela não foi lá, ela não culpou o pessoal do Comando Vermelho. Ela culpou a milícia, mas não culpou os bandidos semi-analfabeto, né, de canela cinza, os pés tudo ralado, né? Ela não culpou, né? O cara de. O Zé Droguinha de chinelo Ipanema. Não culpou ele, né? Culpou os caras da milícia, né? Os ex-policiais. Um outro caso bastante interessante que eu quero compartilhar com o senhor é do Ralph Stegner. Você sabe quem é Ralph Stegner? É um ministro esquerdista lá da Alemanha. Esse cara aí, pessoal, que vocês estão vendo na foto, é o Ralph Stegner. Ele é um político do SPD, que é um partido esquerdista lá, liberal lá da Alemanha. E por que eu tô falando dele, pessoal? Porque ele defende imigração em massa, ele defende minorias, sabe? Os alemães brancos são todos ruins, não valem nada, são tudo bando de nazista, né? Segundo o Ralph Stegner. E o Ralph, pessoal, ele tem um filho. E o filho dele, né? Na Alemanha, não sei se o senhor sabe, na Alemanha, na Noruega, é muito comum os políticos colocarem os filhos para estudar em escolas públicas lá, porque a qualidade é boa, porque eles estão com outras pessoas iguais a eles, né, supostamente, e todo mundo tem quase o mesmo padrão de vida, ou tinha na Alemanha o mesmo padrão de vida, então assim, tinha uma similaridade étnica, né, racial, você tinha uma similaridade cultural, linguística e também de renda. Né? As pessoas são similares em renda, não tem tanta disparidade, né, de riqueza na Alemanha per capita como tem no Brasil, né? Só que o Ralph Stegner, ele defende imigração em massa. E na escola do filho dele começou a entrar muitos imigrantes, né, curdos, né, nigerianos, tchetchenos, sabe? Começou a vir muito imigrante. Aconteceu. O filho dele, né, tava jogando futebol com os amigos deles, outros amigos brancos, chegaram os garotos de uma escola vizinha, que eram curdos, né? Esses garotos foram lá e, jogando bola com o filho dele, decidiram bater no filho dele, batendo no filho dele, do Ralph aqui, espancaram o filho dele. Eu não sei se eu já mencionei para os senhores o termo bashabazi. Eu acho que já. Bashabazi é um bagulho que os afegãos fazem, né? Com um grupo, quando eles conquistam um determinado clã. O filho ali do Ralph Steiner foi agredido por um grupo de curdos e afegões, né? Então os caras bateram no filho dele, e o filho dele é bem bonitinho, tá? O filho dele é loirinho, branquinho, olhinho azul, sabe? Bem neotênico, daria uma ótima se virasse uma mulher trans. Seria bastante comestível, sabe? Dá pra comer o filhinho dele, sabe? Suavemente, sem nenhum problema. Bateram no filho dele, né? Bateram também na namorada do filho dele, né? E nos amigos dele. Só que o filho do Ralph, os caras bateram no filho dele, ainda quiseram humilhar o filho dele e diminuir a masculinidade do filho dele. Tiraram a roupa dele, bateram nele, deixaram ele nu, pegaram roupas de menina e vestiram ele como uma menina. E depois de vestir o filho do Ralph como uma menina, estupraram o filho dele. Enfiaram no rabo do filho dele o kebab, tá ligado? Foi isso que aconteceu. E depois ele foi choramingar. No Twitter, meu filho foi estuprado e espancado por um monte de refugiados. Ai, meu Deus. E adivinha quem ele culpou? O homem branco conservador. A culpa é do homem branco conservador, porque eles fizeram isso com o filho dele por culpa do homem branco conservador do AfD. Do AfD, que é o partido de direita da Alemanha. Você entendeu, pessoal, o delírio dessa gente? Essa gente não aprende. Tá? Essa gente tá doente. O Ocidente, pessoal, tá doente. Tá? Não tem, eu vejo esse conservador falando, temos que salvar o Ocidente. Não temos que salvar o Ocidente, pessoal, porque o Ocidente está doente. Não tem que salvar. Essas pessoas estão doentes. Essas pessoas que estão no poder, elas estão doentes. Elas são loucas. Esquerdismo é uma doença mental. Essa gente é doente. Eles jamais vão culpar os perpetradores desse tipo de violência. Mas vão culpar os seus inimigos. Entendeu? E o que me deixa feliz, por certa parte, é que os conservadores não ficaram com peninha dessa gente. Os conservadores de verdade, sabe? Os conservadores que tem cunhão roxo, igual eu, que tem, sabe, aquele cunhão bem roxo, bem vermelhão, tá ligado? A gente ficou feliz, sabe? Eu vi muitos conservadores, tipo Nick Fuentes, o Vincent James, a Lana e o Hendrick do Red Ice TV, a Lauren Shane, sabe? Todo mundo comemorando, porque essa gente tem que se fuder, pô. Essa gente tem que começar a se fuder. Você não tem que sentir empatia pra essa gente, ter tolerância. Por esse tipo de gente, dessa gentalha. Porque essa gentalha não tem pena de você, não. Pô. E você avisou, você fez sua parte. Você chegou lá e falou: ó, Mude a demografia, você vai mudar a qualidade de vida. Essa gente não gosta de nós, essa gente tem inveja de nós, odeia o nosso povo, odeia a nossa cultura, odeia o que a gente representa, sabe? Eles vão fazer isso com seu filho, vão fazer isso com a sua filha. E o que esse pessoal esquerdista disse? Vocês são xenófobos, vocês são islamofóbicos, vocês são racistas, vocês são fascistas, vocês são nazistas. Chamou você de tudo que é nome. E agora estão colhendo tudo o que eles plantaram. Tudo o fruto amargo do que eles plantaram. Entendeu? You're bothering all these people, just leave. Ben, just leave. Please just go. This is really unacceptable. This is unacceptable now. Bro, get the fuck out my face. You're bothering everyone. Do you want my headphones? I'll give you my headphones. Do you want my headphones? I don't give a fuck about that shit, nigga. Fuck your headphones. What? No one's doing anything to you, man. No, you recorded me, nigga, so I'm recording you. Because you are really bothering all these people, okay? I ain't saying nothing to your puss ass, nigga. Or you don't like my music? There's music playing. That's what the fuck them goddamn speakers is for, nigga. So you don't hear music playing, motherfucker? Alright, then shut the fuck up. No one did anything to you. I ain't do nothing to you, bitch. You're playing music and you're bothering people. You're making threatening gestures. There's music playing. It's unacceptable, man. Threatening gestures. You pulling that goddamn camera out as a threatening gesture. I took the camera out. Mine out too, nigga. I took the camera out because of your unacceptable behavior. I pulled mine okay? out. I don't give a fuck about how you feel about my behavior, bitch. You mad about that music? Tell me, music, you know what you're doing. Man, do what you gonna do, cuz. Yeah, do what you gonna do. Yeah, we're gonna see about all that shit. No problem. Yeah, we're gonna see about all of it. Sure, police are coming. Yeah, yeah, yeah. I don't give a fuck about them, nigga. Okay. They know what's up. What's happening? Sure. Yeah, nigga. So they'll take care of it. Yeah, yeah, yeah. I'm pretty sure they is. Okay. I'm gonna take care of everything, nigga. What's poppin'? Cool. All right, have a seat, and they'll be right here.